بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. E o ser humano suplica o mal como suplica o bem. E o ser humano é pressuroso. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. E fizemos da noite e do dia dois sinais. Então apagamos o sinal da noite e fizemos claro o sinal do dia, para buscardes favor de vosso Senhor e para saberdes o número dos anos e o cômputo do tempo. E aclaramos cada coisa detalhadamente. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. E em cada ser humano impusemos seu agouro no pescoço, e no dia da ressurreição faremos sair para ele um livro que ele deparará desenrolado. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Dir-se-lhe-á: lê teu livro. Hoje bastas-te a ti mesmo por ajustador de contas. Quem se guiará apenas em benefício de si mesmo. E quem se descaminhará apenas em prejuízo de si mesmo. E nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra. E não é admissível que castiguemos a quem quer que seja, até que lhe enviemos um mensageiro. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. E quando desejamos aniquilar uma cidade, ordenamos primeiro obediência a seus opulentos habitantes, mas ao contrário, eles cometem nela perversidade. Então o dito cumpre-se contra ela, e profligamo-la inteiramente. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. E que de gerações aniquilamos depois de Noé, e dos pecados de seus servos basta teu Senhor por conhecedor, onividente. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Para quem deseja a vida transitória, apressamos nela, para quem desejamos o que queremos. Em seguida, faloemos queimar-se na jena, infamado, banido. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. E quem deseja a derradeira vida e se esforça em obtê-la, enquanto crente, desses, o esforço será reconhecido. كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. A ambos, a estes e aqueles, estendemos algo do dom de teu Senhor. E o dom de teu Senhor jamais é vedado a alguém. Olha, Muhammad, como preferimos alguns deles a outros.